Ela prevalece, pois é imortal. Tenha piedade, misericórdia, Pai, dos teus filhos ignorantes e tolos que preferem se manter aqui, presos a essa matéria. E esquecem de buscar o Senhor. Tenha piedade, Pai, pois são tolos e não sabem o que fazem. Ainda assim, a tua misericórdia e o teu amor é maior, pois o Senhor não abandona nenhum deles. Que eles possam ter, meu Deus, amparo. Amparo dos teus filhos, que são seus servos, que trabalham para a luz. Soldados, voluntários, todos aqueles que querem propagar a tua palavra, a tua presença. Muitos acreditam, Pai, que por ser bom, não ter maus hábitos, estão salvos. Mas não é só isso, Pai, que precisa. O Senhor quer mais, exige mais, mas não porque o Senhor é mau, mas porque o Senhor quer a evolução dos teus filhos, o crescimento, Pai, de cada um deles. E assim, o Senhor busca extrair de cada um o melhor, o máximo que puder. Pai, que eles possam sentir o teu amor, o teu carinho e a tua misericórdia. Que cada um aqui que se encontra nesta casa e na casa da Cláudia possam emanar amor, possa emanar, meu Deus, sinceridade, confiança e fé. Que eles possam sentir, meu Deus, a tua presença. Que eles possam sentir, meu Deus, o calor da tua presença. Pois aonde se encontram é frio, é úmido, é triste. Eles precisam de amor, de carinho e de fé. Que possamos emanar, meu Deus, os sentimentos mais belos e profundos da nossa alma. Pois doação, Pai, não é só material, é principalmente, Senhor, a espiritual. Agora, meu Deus, nos direcionamos para todos aqueles espíritos que ainda se encontram presos nesta matéria, que eles possam sentir cada partícula do teu corpo se iluminando como um fecho de luz. Ilumina a escuridão. E assim, Senhor, eles irão te sentir, compreender que tudo vai além da nossa ignorância, além do nosso entendimento. Tudo vai além, que não acaba ali com a morte do nosso corpo, mas que continuamos vivos e prontos para outra experiência neste mundo. Perdoa, Pai, a ignorância dos teus filhos por ficarem tão presos a isso tudo, por ficarem tão presos a esta matéria. Somos tolos, somos muitos tolos, ficamos presos a corpo, roupa, ficamos presos, meu Deus, a casa, bens. E isto tudo, Senhor, é apenas passageiro. Que possamos nos libertar, meu Pai, desta matéria. Que possamos nos libertar deste mundo. E a cada dia, meu Deus, compreender mais o nosso papel nisto tudo. Obrigada, meu Deus. Obrigada por cada irmão que foi tocado com a tua luz e o teu amor. Obrigada pelos mentores que aqui hoje estiveram, pelas orientações que foi dada e por cada palavra que foi dita. Obrigada pela participação da nossa irmã Cláudia. Obrigada pela participação de cada um desta casa. Que a tua palavra venha ter entrado nos nossos corações. E de cada um que hoje aqui que esteve. Muito será feito. Muito ainda está para ser feito. Precisamos estar preparados e fortificados para tudo que vai vir, porque está chegando, o momento está chegando, falta pouco para tudo acontecer. Falta muito pouco. E precisamos estar em posição de oração, em posição de batalha. A nossa luta é espiritual, a nossa guerra é espiritual. Os anjos já começaram a guerrear. Nós já começamos o trabalho. Todas as noites desdobramos. Somos levados para ajudar e auxiliar. O nosso trabalho não está sendo feito só aqui. está sendo feito num plano espiritual todas as noites. Todos estão trabalhando fervorosamente, até aqueles que acham que nada estão fazendo. Se preparem, a guerra está vindo, a batalha vai chegar e vocês precisam estar preparados e fortes. Não se deixe levar por este mundo. Não se deixe levar por esta ilusão. Você já tem o conhecimento. Nada mais é obscuro. Tudo está às claras. Só se deixarão levar se quiser. Não cometa o mesmo erro que os outros estão cometendo, se ligando tão forte a esta matéria, que não conseguem enxergar o que está por vir, não conseguem enxergar o novo, não conseguem ver o que o Cristo está trazendo. Se preparem, tudo vai mudar. E se vocês estiverem muito conectados a tudo isto, vocês cairão. Não conseguirão permanecer. Precisarão se desligar da matéria e vivenciar o espiritual. Se preparem, pois a guerra, a batalha está chegando. Corpos de vocês estão passando por um processo de preparação. Muitos sentirão a mudança. Em seus corpos. Logo tudo será esclarecido. Você está gravando isto? Como estava dizendo, muito está por vir. E vocês precisarão estar preparados, pois a batalha será árdua. Só os fortes permanecerão. Vocês sentirão a mediunidade de vocês mais aflorada, mais forte. Coisas que vocês nunca sentiram será intensificada. Não se assustem, é necessário. Para o trabalho que virá. Logo, logo irá começar. Breve. no tempo de vocês. Como disse, se mantenham em posição. Em posição de oração, em posição de batalha. Obrigada e até breve.